prometida, o Senhor falou a Manassés, a sorte chegou, Maquiro, guerreiro, recebeu seu lugar, Gileade e Bazã, sua herança brilhar. As filhas de Zelofiade vieram aclamar, com fé e coragem pediram para entrar. Nos dê a herança, como ordenou o Senhor. Em meus irmãos é nosso clamor. O Senhor, tu és fiel, tua promessa é nosso papel. Herança que nos dá poder na luta e na fé. Vamos vencer. Os filhos de José olharam pra si, quem uma só sorte, Senhor, não é bem. Dá-nos as montanhas, o bosque a cortar. Mesmo os cananeus iremos expulsar. Sejam nosso lar, em ti confiamos, vamos triunfar. O Senhor, tu és fiel, tua promessa é nosso papel. Herança que nos dá em ti sempre confiar.